Paripe, Thiago. Gente, manter a Paripe após Thiago. Prossiga descida azul 4441. 4441, deixa para 2000 pés, altímetro na 005, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado, informa que o tráfego anteriormente informado está agora a 500 pés. 4441, não tem o tráfego, não se quer. Para 2000 ou na 005, tráfego já estabilizado, 4441. Vitor Hotel Delta, confirme mantendo 500 pés, agora no farol da Barra. Afirmativo, ele está agora no, na vertical do porto. Gente. TAM 3378, confirme a velocidade indicada. 2509, efetuou no PQ23 esquerda, agora na 050 por 10 minutos. Gente, após desvios, voe Duna, 3378. Duna mantém 2500. Confirme. Pode manter 2500. Afirmativo, autorizado. Tom 9002 reduza para 230 nós, desça para nível de voo 070, QNH 1005, permanece. Quebec. Confirme 9002. Não, foi sobremodulado, não copiou nada. Reduza para 230 nós e desça, descida autorizada ainda para nível de voo 070. 230 nós, descendo 070. Motor de pronto direto de si, autoriza o Vitor Hotel Delta? Prossiga, Vitor Hotel Delta. O porto de si, autoriza pro direto? Voe direto Serra Índia com Índia, reporte visual, na final, visual para pouso. Vitor Hotel Delta? Motor na final, Vitor Hotel Delta. Kilo Romeo Oscar, atente, correção, informo um tráfego de pequeno porte Papa 28 Alfa no circuito da pista 107, mantendo na meu pés, Kilo Romeo Oscar. Ciente do tráfego, mas não visual Romeu. Pressando Interlagos agora, ó, pelo Romeu. 5 km Romeu, acho que é reporte viagem visual com campo. Passará visual pelo Romeu. O Xanem 356, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 080. Já está reduzido, 250 nós, desce para o 080. O Xanem 6330, transfere e mantém 210. Xanem 6330, aciona identificação, chegada com média não autorizada, desça para o nível de voo 160, QNH 1005. 160 com 1005, ou Xanem 6330, se possível coordenar para fazermos o RNAV da 10, por gentileza. Gente, aguarde o procedimento RNAV da pistola 0. TAM 9097, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 351, qual foi a secundária? 128-35. 251-2835-907, boa tarde. Boa. 1250, chame Centro Recife, frequência no 25-45, alterno no 26-85. O 4441, chame Torre Salvador, frequência no 8-95. Fui, LS 6 milhas. Azul 4441. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Informação de tráfego, APA 28 Alfa, 1000 pés, setor norte, afastando sem interferência. Gente, azul 4441. Gente dos tráfegos, November Swiss, que está prolongando a perna do vento, aguardando instruções. Papa Tango Kilo, Romeu Oscar, torre. 085 agora, eles já estão retornando para a turma. Gente. Agora sim, desvio. 9002, complete redução para 210 nós. Desça para o nível de voo 060. Desça 060 com 210 nós, 9002. Kilo Romeu Oscar, chame Torre Salvador, frequência no 8-95. Não, no 895, Kilo Romeu Oscar. Xanem 356, desça para o nível de voo 070, QNH 1005. 070, 1500. Xanem 330, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 100. 2509, e 10 1008, chamei a 3338. Tom 3378, desça para 2000 pés, altímetro no 05, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. 2 a pés, chamei estabilizado, Tom 3378. Gol 9002, desça para 3000 pés, QNH 1005. 3000 pés, 9002. Xanem 356, desça para o nível de voo 050, QNH 1005. 050-63-3. Papatango Lima Hotel Hotel, chame Centro Recife, frequência no 25-45, alterno no 26-85. 25-45-2685, Lima Hotel Hotel. E visual com tráfego bom. Para final no 7, visual com o Embraer na final November as Whisky. 7 November as Whisky, continue a aproximação, aguarde a duração de toque remetida. Continua a aproximação, aguardando a autorização para toque remetida, November as Whisky. E voe para a posição coral, mantenha a distância de controle. O Rumba 32 tem que se for, está mantendo 100 e voará direto coral. Reporte aí, reinterceptando o final do 7. 360 pela esquerda, curto, e reportará reinterceptando a final do 97 pelo Romeu Oso. 330, reautorizado descida para o nível de voo 060, QNH 1005. 060, 1005, Oxa 6330. 6356, confirme velocidade indicada. 379. Confirme. 2509. Confirme 2509. Afirmo. Negócio, Chris. 509. Gente. India com India, Vitor Hotel Delta, já desce? Vitor Hotel Delta tem frequência livre para pouso. Solo de 33, direita, 121, décima 9. Nossa, 441, 4, 4, 4. Estabilizado, 3378 completa final, chame torre, frequente no 8, decimal 95. 295, 9002, reduza para 1909, desça para 2000 pés, QNH 1005, autorizado final do procedimento ILS X Rei da pistana 0, reporta estabilizado. 2000 reduzindo, reportará estabilizado no X-Ray, 9002. Então 3378, bom dia. QNH 1015, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. Informação de tráfego, Papá 28 Alfa, já prestes a tocar a pista 17, realizando toque emitido sem interferência. Segundo tráfego, Bravo November 2, Papá, em aproximação da pista 17, irá iniciar a espera. Final de 3 milhas da 17, o TAM 3378. Resta 3378, né? Quilômetro Oscar iniciando 360 na RMA. 7 quilômetro Oscar, 360 graus pela esquerda, reporte interceptando final no 7. 360 pela esquerda, o quilômetro Oscar. Salvatango, quilômetro Oscar, mantenha 1 no mil pés na curva pela esquerda. Ciente, 1 no mil pés. Serra Vita 366-6330. Papá Romeu November Oscar Whisky, tocou e remeteu aos 34, prossegue para o farol de Itapuã, no farol de Itapuã inicie, espera com curva pela esquerda, aguardando instruções, November Oscar Whisky. 737 agora com 170 nós de ground speed em redução. Positivo, 6357. 360, esperando instruções. São 3378. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 149. As boas, 10, 3378. 5, aguarde a autorização para ILS. 2010, 1015, reduzindo. Telema 356, reduz a velocidade indicada para 2,90 nós. Reduzindo. Vocês já copiou o controle? Negativo, pode repetir? Reduza para 2,00 nós. 2,00 reduzindo, ou chame a 330. Interceptando o final do 97, o Papatango Kilo Romeu Oscar. Alto Capatango, Kilo, Romeu Oscar, na aproximação, informa o tráfego 37 da Gol, 37700 da Gol, final de 10 milhas aproximadamente. Prossiga final no 7, evitando redução na medida possível. Cliente, prosseguirá no final da 97, Kilo, Romeu Oscar. Desça para 4.000 pés, QNH1 na 095, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o A030, seu limite será a radial 2, correção, a radial QDM 1.00 de Simbra, o Xané 6330. Esquerda 030, 1.00 de Simbra, o Xané 6330. Quilo Romeu Oscar, autorizado pouso, pistão no 7. Vento 130 graus, 13 nós. Clive, pouso na 97, Quilo Romeu Oscar. Reduzindo 180, 6330. Mão 9. 309, liberação 3378. Tem condições de reassumir navegação na proa do Serra Vita 368 para final do procedimento RNAV da pistola 0? Afirmo. Gente, autorizado, então voar reassumir navegação na proa do Serra Vita 368, reporte passando o Serra Vita 366 na final do procedimento. Tá, o Serra Vita 368, vai voar. Estabilizado, 63, começa. Azul 4144, mantém ponte 0, piscina 0. Mantém. Topatango Kilo Romeu Oscar, no solo aos 39, livre táxi à direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Estou aqui na Papá. Então é Salvador, Xané 6356. Xané 6356, NH1015, continua a aproximação número 2 para pouso. 6357. Na 6330, complete redução para aproximação final devido ao tráfego anteriormente informado. Agora, na sua posição de 1 hora, correção 2 horas e 7 milhas e meia, com 130 nós de grau de speed em redução. Reduzindo 6330. Ótimo. Passa com o Ian, que é o meu bravo, prosseguir para o controle. Gol 9002. Gol 9002. Solo de considero, direita, solo 12 na Simão 9. 209. Gente, Ian, que é o Romeu Bravo. Vou e comprou a de Ceasa após Ceasa. Foi para a entrada do corredor Interlagos no corredor forte. latitude 0, vetando 2 0 graus e no 2 nós. Apresenta a decolagem do 4144. Opa. 6330, confirme. Agora recebo que ainda está 3 milhas para o Serra Vida 366. Desce para 2500, faz. 2500, estamos 7 milhas, tá? Do 372. Feita, aguarde a transferência das comunicações. Romeu Bravo, confirme, é um Robson 44? Afirmativo, senhor. Gente. Xené, 63, comeu, autorizado, pouso, pista no zero, vento no 30 graus, eu não nojo. Deve a pausa para Xené, 63, pista no zero. Comeu. Turno 44, Zecruz 42, controle em Salvador, 20, décima 8. 20, 8. Obrigada pela colaboração. 295, obrigado também, Oxa, 63, pista. Controle ao azul 4144, muito bom dia, cruza mil pés. Azul 4144, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado para tirar telefone. Após 2000, voo elétrico. 9 pés de pista, vocês fazem espera com curvas à direita, lá à direita? Whisky 2. Baixo com o Whisky 2. Baixo com o Whisky 2. Posso manter a espera com curvas pela direita? Afirmo. Xené 63 com meia, sola 44, direita sola 219. Direita 219. Xené 6330, autorizado por pista no 0, vento 120 graus, 14 nós. Aqui pro 6330, 330, afirma, autorizado por pista no 0, vento 120 graus, 14 nós. Livre colosão no 0, Oxa 6330. Fala, meu Vitor, Índia Serra, confirmando pro táxi. Autorizado táxi, via táxi com a barra, correção de espera da 17, Vitor, Índia Serra. Lembrando que isso solicita TGL pista 35 após a passagem do tráfego na final. Sim, esse nome é meu excluído. Após o tráfego ser autorizado. Prato. Índia Serra autorizada, alinhar e manter pista no 7, a conta pronta. própria da colagem da 17. Confirma a intenção, mantém a intenção 35. Se é necessário 35, vai ter que guardar mais um pouco, hein? Negativo, então prossegue no 7. Lembra que o risco autorizado circuito pela direita 17, reporta pronto tirar a base. Autorizado circuito pela direita, reporta pronto para tirar a base na lembra as coisas. Já é autorizado da colapso no 7, retorno 20 graus, 139. Da 6330, sol 47, direita, sol 20 decimal 9. Direita 29, 6330. Vitrano de Serra, decolado aos 49, controle de rodão 20 decimal 8. 08, Serra. Controle de Salvador, Papa Romeu, Vitrano de Serra. Vitrano de Serra, na meu país, corredora Xé, reporte no farol da Barra. Vai chamar no farol da Barra, Vitrano de Serra. Novembro Asquish, está pronto base? Pronto base, Torres. Novembro Asquish. Autorizado, final 17, novembro Asquish, a porta final. Portará na final da 17, novembro Asquish. Bem que o Romeu Bravo, se tiver condições da presente, está autorizado voar direto Serra Juliette Novemberiante. Ciente, Bravo. Azul 4144, chame centro Recife, frequência 1126.0, alterno 1128.8. 4144? Negativo. Chame centro Recife, frequência 1126.0, alterno 1128.8. 1260.288, obrigado. Novembro Asquish, autorizado, tocar RMT, pistão 7, metrô 120 graus, 129. Posso tocar RMT no 7, novembro Asquish. Romeu Oscar Whisky, Tucumã 652, circuito com curva a critério, reporta para o Girabase. Então, o farol da barra, autoriza o voar direto do chute, presidente? Autorizado, confirme o estimado para pouso. 1605. Gente, informe que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Frequência 1-2-3-4-5. Salvador, pronto para girar a base, novembro, Oscar. Novembro, autorizado final. Ponto no final. Autorizado final, da 1-7, novembro, Oscar. Alinhado na final da 1-7, novembro, Oscar. Novembro, Oscar, autorizado a tocar RMT, pista no 7, vento 1-2-0 graus e no 4 nós. Autorizado a tocar RMT, novembro, Oscar, final 1-7. Romeu Oscar Whisky, do Correio Meteu 58, circuito com curva de critério, reporte para onde tira a base. A critério, reporta para uma pode a base na Vembra Suíça. Comandou, boa tarde, passarelo 2230, transfere unidade de descida. Passarelo 2230, acione identificação, desça via chegada a MAN para o nível de voo 110. Via MAN 110, 2230. Passarelo 2230, oi, toque, dá presente. É, confirma a posição? Toque, tango, lógica, quilo, eco. Afirmativo, toque, voando, dá presente, 2230, obrigado. Passarelo 2230, desça para o nível de voo 050. Vai descer para o 050, 2230. Tango Yankee Romeu Bravo. Tango Yankee Romeu Bravo, controle Salvador. Está afastado 2-0 milhas de Salvador, tem frequência livre para autocondenação, reporte ao regresso. Número de juiz autorizado a tocar remeter destino 7, vento no 30 graus e no 39. Autorizado a tocar remeter no 7, novembro, aos juiz. Salvador, boa tarde, 4715, ponto espera da 1-0 pro. 4715, autorizado, linha decola pista no 0, vento no 4-0 graus, 1-2-9. A linha decola na 1-0, RMT, informa que é pouso completo. Gente, tocado RMT 03, circuito pela direita, reporta final no 7 de novembro. Direita, reporta final no 7 de novembro, das coisas. Muito bom dia, azul 2740, passando do ponto de espera, pronto. Azul 2740, atualizado mesmo, tempo de 0. Não copiou o azul 2740. 740, atualizado mesmo, tempo de 0. Alteração, a linha EMAC na 10 para azul 2740. Sete, a sua identificação dessa via Bomédio 1 para o nível de voo 060. Via 060, Bomédio 1 para o voo 260. 475, decolado 04, controle Salvador 20, 208. 208, boa. Autorizado a decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 129. Autorizado a decolar com azul 2740, tá 10. Para 2409, é o número 2 na aproximação para Salvador. Ok, 240, vai correndo. 2 Salvador, boa tarde, até 4715. Então, 4715, contato radar na decolagem suba via Arbor 1 para o nível 360. Via nível 360, é possível approach Alerta? Via Alerta. Decolado 05, controle 120, décima 8. Controle agora 1208, 2740, boa. Boa tarde, gol 203, posto de espera da 10, próximo. O 203, autorizado mesmo, até pista no 0. Ali batendo a 10, 203. Oi, Salvador, muito bom dia, o azul 2740 no perfil da Conde Nova. Azul 2740, contato radar na decolagem suba via Conde 1 Alfa para o nível 170. Via Conde 1 Alfa, solicita nível final 150, azul 2740. Azul 2740, sub e mantenha nível 150. 150, 2740, graças. Faredo 2230, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, 2230. Controle bom, 255. Plano 255, acione identificação dessa via chegada a Bonfi para o nível de voo 060. Bonfi para 060, bom 255. Chalé 6141, acione identificação dessa via Bonfi para o nível de voo 080, ajuste no 0 no 5, inicie redução para 2409. Obrigado por uso no 7 de novembro da Suíça. Cumba 38. 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, de frequência 120, décima 1. Aparelho 2230, chame a sinal, frequência 119, décima 8. 198-2230. Controle Salvador, passeio 2230. Parando 2230, se tiver condições, voe direto Duna, reautorizado 3 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Vai voar Duna, se tem condições, baixando 3 mil pés no 0 no 5. No 227, desça para o nível de voo 050. 050. Foi 3605, autorizado, ele é manter pisto no zero. Salve mais com o uísque, só 08, autorizado, backtrack, é porta pisto no 7 livre. Salve, vai manter 500 pés? Afirmativo, cara. Tente manter a linha do litoral, reporte no através de buraquinho para prosseguir Serra Índia com Índia. Yes, bravo. 4715, chame Recife, frequência no 26.0, antena no 28.8. 260-288, uma boa tarde. O Chané 6320, acione identificação dessa via Bomed 1, para o nível de voo 070, inicie redução para 2409. Voo descendo para 070, via Bomed 1. O voo 227 solicita voar na proa de ITAP para evitar formações. Plano 227 autorizado ITAP para desvio de formações, chame final, frequência 119.8. Senhor Salvador, boa tarde, voo 2013. Voo 2013, contato radar na decolagem suba via Arboruno para o nível 360. Arboruno 360, pegar no 3. Ajuste no 095, mantenha 240 até a ITAP. Ok, então está descendo até 3000, 1095, 2409, do 2020. Cadê o 2230, desço para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS do Cirrei, reporte estabilizado. 2000, autorizado a final do ILS, e o patrão estabilizado, 2230. 2013, copiou a informação? Copiamos sim, 2013. Voando 7 mil para barra. Gente, no 7 livre, gente, não corre de frequência, não. Tô 3605, autorizado. Decola pista no 0, ventou no modo 0 graus e no 0 mais. Tá iniciando, tá 3605. Chapéu 6320, desse mantém nível de voo 050. O Chané 6141, desse mantém a nível de voo 060. Ano 255, chame a final, frequência 119.8. 198, bom serviço. Papa Romeu, Fox Bravo, uniforme, sua identificação dessa via chegada a MAN para o nível 100. Identificou para o nível 100 na MAN, Fox Bravo, uniforme. Poderia confirmar o nosso número no sequenciamento? Número 6 no sequenciamento. Ok, uniforme. Estou em condições de apurar do... Confirmando, 3 mil pés. Fox Bravo, uniforme, desça via e reduza para 2509. Via MAN, reduzindo para 2509. Utilizado desde o reporte, pode condições de retornar à rota. 05, contato radar na decolagem suba via São Bruno para o nível de voo 360. São Bruno para o 360, está passando 2000, pode ir para Sambo, está presente? Sambo? Está 3605, está presente, foi Sambo. Presente, foi Sambo, está 3605. Controle, o Chanel 6305, com o Romeu, atinge 2100. O Chanel 6315, aciona identificação dessa via, chegada a MAN, para o nível de voo 180. Dias 180, meu chefe. Papatango Romeu Lima Lima, na escuta do controle de Salvador. A 320, chame a final, frequência 1, 19, decimal 8. E a Romeu Bravo da presente, voe que a rainha com índia. Gente, bravo. Vou 20 no 13, agora pode voar, Elefa? Voe, Elefa, vou 20 no 13. Muito obrigado. É 6320, decisão nível de voo 050, via chegada Bombé de 1. 050, Chamei 6141, reduza para 2209. 6315, desço para o nível de voo no 60. 160, 6315. Chamei 6315, reduza para 2509. Dois povos, 250. Chané 6141, vê se mantenha 060, chame a final, frequência 119, decimal 8. Tendo para atingir o 060, final 119, decimal 8, 6130, visual. 2230, chame a torre, 1895. 1895, 2230. Também 1941, deixe manter nível de voo 060, redução 2209, via chegada bom. Gente, Fox Bravo, uniforme, livre de desvio, deixe mantenha uma, o deixe mantenha nível de voo 080. Pode ser o 080 e reporta voltando a chegada. Pode ser o termo de desvio, Fox Bravo uniforme. 20 no 3, chame Recife, frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8. 260-288, boa tarde. A 315, desço para o nível de voo 140. 640 hoje, a 6315. Fox Bravo uniforme, reduza para 2309. Está reduzido já, senhor. Está passando agora 2059. Ciente. 2020, limite ao localizador. Reduza a velocidade para 2109. 3020, limite ao lote, 2209. Desça para 4.000 pés, o ajuste 1015. 6141, desça e mantenha nível de voo 050. Nível de voo 050, reduza para 2409. 3605, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 12835, só 3605. Papatango Romeu Lima Lima, na escuta do controle de Salvador. Papatango Romeu Lima Lima, confirme radial distância de Salvador. Confirme a altitude ou o nível que mantém. Gente. Deixa a NEM 6315, desço para o nível de voo 110. Deixa a NEM 6315, o controle não copiou a informação. Seguindo 140. Deixa a NEM 6315, desço e mantenha 110. 110. Deixa a NEM 6315, informa o tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo sudeste, um eco 50, papá, cruzando uma centena em descida. mesmo uniforme, desça e mantenha nível de voo 060. 060, uniforme. Fox Bravo, uniforme, tem condições de fechar a curva pela esquerda? Mesmo, senhorita. Gente, tá, para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 090, seu limite é a radial 350 de Salvador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna e completar o procedimento ILS X-Ray da pista 10. Ok, vai desviar 090 pela radial 350 em caso de falhas, após o limite, voa direto Duna. ILS X-Ray 10. Posso bravo uniforme? Confirma intenção de pouso, pistão no 0 ou pistão no 7, Salvador? 1-0. Gente. Papa Romeu, posso bravo uniforme? Desça e mantenha o nível 050. 050. Boa tarde, 044-42, totalmente pronto? Totalmente, ó. Autorizado, Lehmann, tempo de 044-42. Para 2309. 2309, ao meu papá. Boa tarde, 2237, LS, a 2 milhas e meia de cima. 1-287, continua a informação, informarei pista livre. Vai dar no Pista Livre, igual 2-0. Solo 2-0, direita, solo 2-0, small 9. 2-0-9, ele é braço. Vem com meu braço, frequência livre. Bravo. Azul 4442, autorizado helicóptero no 0-120 graus, 1-2 nós. Vou falar de 4442. Xené 6320, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés estabilizado, Xené 6320. Como que é o número 4 na aproximação? 6-10-4. Delta Romeu Papá, reduza para 2209. 220, resolvendo, Romeu Papá. Delta Romeu Papá, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010, seu limite é radial 270 Salvador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna, descer para 2000 pés e completar o procedimento ILS. Esquerda 010, limite 270, está de falha, Duna, intercepta 2000. O chame é 6315, chame a final, frequência 119.8. 255, agora 1-6-0 mais. Perfeito. Final do Salvador, Xané 63-1-5, prossiga na via chegada à Manda, destinação ao nível de voo 050. 0-0-0. Xané 6320, complete redução na 709, vai seguir tráfego, Boeing 737-800, está agora 7 milhas à sua frente, com 1-6-0 de Brasil. Xené 6141, reautorizado 3000 pés, aguarde o último vetor para interceptar. Xené 6141, reautorizado nível 3000 pés, Xené 6141, nível 3000 pés. Gente, para de informação, curva à direita para 230. 230. Controle, boa tarde, é o azul 4442, perfil salvo 1. Azul 4442, contato radar na decolagem, subaviação voo 1 para o nível 320. 320, azul 4442. Tentar meu papá, tá voando ITAP, não dá pra ficar na esquerda não. Confirma a aeronave que está falando com o controle. Delta Romeu Papá voando ITAP, não dá pra ficar voando pro lado esquerdo. Gente, Delta Romeu Papá, desça e mantenha nível de voo 100. Confirme, não tem condições de efetuar curvas pela esquerda. Negativo, proa de TAP ou curvar para a direita para o mar. Gente, Delta Romeu Papá, mantenha a proa inicialmente de TAP, desse mantenha uma centena. Complete redução para 2-1-0 nós. 2-1-0 e TAP, uma centena. Proa 255, continua a aproximação, informarei a pista livre. Bom, Passando